apaixonado, precisando de você. Esse amor me aprisionou, não sei mais o que fazer. Sozinho no meu quarto, precisando de amor. Pensando em você, veja só como estou. Eu nunca imaginei que poderia te perder. Sinto sua falta, por favor venha me ver. Como é que vou fazer para esquecer tanta paixão? Que só deixou saudades, como dói meu coração. Não consigo esquecer o fim dessa paixão. Nosso amor foi tão lindo, hoje é só solidão. Vou sair pra dançar, tentar esquecer todas essas lembranças que me fazem sofrer. Amor, me perdoa se tive sofrer. Não tive intenção, eu só quero você. Quero te encontrar pra curtir e dançar ao som dessa canção, quero te amar. Oh, meu amor, alta tensão, anda alta tensão. A poderosa. Estou apaixonado, precisando de você. Esse amor me aprisionou, não sei mais o que fazer. Sozinho no meu quarto, precisando de amor. Pensando em você, veja só como estou. Eu nunca imaginei que poderia te perder. Sinto sua falta, por favor venha me ver. Como é que vou fazer para esquecer tanta paixão? Que só deixou saudades, como dói meu coração. Não consigo esquecer o fim dessa paixão. Nosso amor foi tão lindo, hoje é só solidão. Vou sair pra dançar, tentar esquecer todas essas lembranças que me fazem sofrer. Amor, me perdoa se tive sofrer. Não tive intenção, eu só quero você. Quero te encontrar pra curtir e dançar ao som dessa canção, quero te amar. Oh, meu